Cara de pau, né? O que que cê quer comigo de novo? Eu nem botei fé, foi só beijar essa tua boca pra eu sentir o gosto outra vez de nada. Tá sem validade, já não tem mais graça. Perdeu o mel, meu Deus do céu. Finge que eu morri, que pra mim já foi, morreu. Do seu lado cê não tem mais eu. Não me diz que você chora ainda, sente falta ainda, arrependido que eu não quero acreditar. Não me diz que faz melhor que antes, teve a sua chance, mas lamento ver você não aproveitar. Como é que você tem coragem de fazer o que fez comigo e ainda pede pra voltar? Você não merece mais me ter, é tipo um castigo, melhor desistir de tentar. Essa tua boca, eu sentir o gosto outra vez de nada. Tá sem validade, já não tem mais graça. Perdeu o mel, meu Deus do céu. Finge que eu morri, que pra mim já foi, morreu. Do seu lado cê não tem mais eu. Não me diz que você chora ainda, sente falta ainda, arrependida que eu não quero acreditar. Não me diz que faz melhor que antes, teve a sua chance, mas lamento você não aproveitar. Como é que você tem coragem de fazer o que fez comigo e ainda pede pra voltar? Você não merece mais me ter, é tipo um castigo, melhor desistir de tentar. Arrependida que eu não quero acreditar. Não me diz que faz melhor que antes, teve a sua chance, mas lamento você não aproveitar. Como é que você tem coragem de fazer o que fez comigo?